Chico Buarque, Tablados. Primeiro foi Vila Vidou com Cleiton Gledir e Loborges, Chuva na Montanha. Fechando o Faixa Nacional desse domingo. Na sequência tem Estúdio 96.9. Faixa Nacional. Oferecimento Silva Materiais de Construções. Na hora de reformar ou construir, passe antes por aqui. Tudo novo. Vejam só, Silva Materiais de Construção está abrindo uma nova loja. Lá você encontra tudo em materiais de construções com o melhor preço da praça e entrega rápida. E uma linha completa de eletrodomésticos. Silva Materiais de Construções. Na hora de reformar ou construir, passe antes por aqui. Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Palhoça. Fone 42-1399. União, 7 horas. Disque SANS. Ligue 1517 e saiba todas as informações que você precisa para a prática do surf. A qualquer hora do dia e da noite, 1517, o número das ondas. Força, Tropical Brasil, a melhor prancha. Revista Inside, a onda da série. E Velsland Surf Shop. Apoio 96.9, União FM. A cantora Madonna foi a personalidade que mais apareceu nas capas de revistas norte-americanas em 1990. Madonna apareceu desde publicações dedicadas a artistas como a People e até mesmo na Forbes dirigida ao mundo financeiro. A Forbes, por sinal, considerou a cantora como a mulher de negócios mais esperta de 90. Três fatores contribuíram para que Madonna fosse o centro das manchetes: a participação dela no filme Dick Tracy, a polêmica turnê Blonde Ambition e o vídeo Just Five My Love, proibido pela MTV americana. A segunda personalidade que mais apareceu nas capas de revista norte-americanas foi Elizabeth Taylor, seguida de Donald Trump, Saddam Hussein e Arnold Schwarzenegger. União, 24 horas com você. Na hora de entregar o seu imóvel para uma empresa administrar, não fique indeciso. Entregue para quem lhe oferece as melhores opções. Seta, empreendimentos imobiliários, locação, administração e venda de imóveis, serviços computadorizados e aluguéis garantidos. Seta, empreendimentos imobiliários, garantia e tradição de bons negócios. Avenida Ercílio Luz, 92, fone 23-7377. ZYD 712, 96.9 MHz. Uma emissora da Fundação Isaac de Comunicação. Você já conhece a maquilagem definitiva? Bem, esse processo tem as vantagens de não precisar ficar retocando o contorno de seus olhos, sua boca e falhas na sobrancelha, dando mais vida a seu rosto, formando e fixando os traços, sem tirar com o passar da mão, o suor, banho de mar e piscina. Ruth Centro de Estética e Depilação lhe oferece este conforto. Rua General Bittencourt 86, fone 23-67-79. Marque sua hora. Em Florianópolis, 17 graus. Clinimed, a mais tradicional e conceituada clínica de Florianópolis. 10 anos de bons serviços, equipada e instalada modernamente. 40 médicos em diversas especialidades. Completo serviço de oftalmologia, ultrassonografia, laboratório e psicologia. Clinimed, atende com ala marcada em Coqueiros, Rua Engenheiro Max de Souza, esquina com a Avenida Bayer Filho. Fones 440188 e 440139. No centro, na esquina com a Avenida Osmar Cunha, número 17, fone 229755. Estúdio 969. Ok, um bom dia de domingo a você que está curtindo a União FM ou que está chegando agora. Nós vamos juntos trazendo o estúdio, grandes atrações ainda na programação da Sun UFM nesta manhã. E para começar muito bem, tem Legião Urbana, eu sei. Seus. Não quero lembrar. Eu met him, this really surprised me. He put me in a bathtub, made me squeaky clean. Really clean. Vermelho com A Voz da Chuva, Deus com Sugar Cabs e ainda Eu Sei com Legião Urbana. É dia santo, é feriado, o mundo não vai parar. No outro dia de manhã a folha eu vou achar. Se você não acredita, vai na banca perguntar. Sua folha nunca falha, pode apostar. Em qualquer dia, em qualquer banca, sempre a melhor informação. Da minha folha eu não abro. Da minha folha eu não abro mão. Folha de São Paulo, o maior jornal do país. Unidas Rent-A-Car, um carro disponível a qualquer hora e a hora certa. União 715. Você merece ter um carro sempre que precisar. E é cada vez mais fácil alugar. Cada vez mais fácil, Unidas. Cada vez mais perto de você. É Unidas, cada vez mais. Cada vez mais Unidas. É Unidas, cada vez mais. Cada vez mais Unidas. Unidas Rent-A-Car, em Florianópolis, Avenida Rio Branco, 110, fone 248099. FM Notícias, oferecimento, gráfica recorde, quase 40 anos fazendo um bom papel. O presidente Fernando Collor promove uma reunião nesta segunda-feira para avaliar quais as consequências da crise no Golfo Pérsico sobre a economia brasileira. Participam da reunião representantes dos Ministérios da Economia e Infraestrutura, Secretaria de Assuntos Estratégicos e alguns militares. O Ministério da Economia vai apresentar várias propostas que poderão ser colocadas em execução diante de uma economia de guerra. As propostas são baseadas em relatórios diários recebidos da Petrobras, Itamaraty e da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Vale lembrar que esta terça-feira é o prazo final dado pela ONU para que o Iraque desocupe o Kuwait. União 24 horas de música e informação. Sempre que você precisar de uma gráfica, procure quem entende. Gráfica Recorde. Lá você encontra a embalagem que você precisa. Caixas para presentes, congelados, camisas e confecções em geral. Prospectos a cores para máquinas e equipamentos. Completo setor de arte final e fotolitos. Moderna tecnologia com quase 40 anos de experiência. Procure-nos na Rua Silva Jardim 216. Ou pelo fone 223370 ou 221958. As flores estão mudando. Antes ou depois da praia, passe no Santa Mônica. Pêssego Branco em lata 400 gramas, 195. Neston 500 gramas, 199. Mescal 500 gramas, 172. Iogurte La César bandeja com 6 unidades, 195. Queijo Prato Mozzarella, quilo 341. Ofertas válidas até o dia 12 de janeiro. Participe com a gente. Supermercado Santa Mônica. Hoje, domingo, uma verdadeira festa country acontece no final de tarde, mais precisamente às 7 horas, lá no finalzinho da tarde. Nós vamos trazer Big Hit City Girl. What are you gonna do? We'll be right back. when your baby say bye. Now you just gonna sit around and wipe your weeping eyes. But tell me what you gonna do. Now when the Zydeco goes, turn it up on you. Now what you gonna do? Tell me. Now tell me what you're gonna do. Now when your car won't run, and then you're caught in the desert, in the burning sun. Now tell me what you're gonna do. Now when your plane won't fly, you got 3 hours to make 1,000 miles. Now tell me what you're gonna do. Now when the Zydeco goes, turn it up on you. Now what you gonna do? Now what you? I tell me what you gonna do. Now when your rent comes due, you got to pay up, or then you got to move. Now tell me what you gonna do. Now when you can't get along, now you got the headache, and then your body all worn. Now tell me what you gonna do. Now when the Zydeco turn it up on you. Now what you gonna do? Now what you? I said, what you gonna do when your well run dry? Are you just gonna sit around? You're gonna wonder why. Tell me what you gonna do. Now when your baby say bye, now you just gonna sit around and wipe your weeping eyes. Tell me what you gonna do. Now when the Zydeco tune it up on you. Now what you gonna do? Tell me what you gonna do. Now when the Zydeco tune it up on you. Now what you gonna do? Tell me what you gonna do. Now when the Zydeco tune it up on you. Now what you gonna do? Tell me. A long time ago, yeah, before you was born, dude, when I was still single and life was great, I held this job as a traveling salesman. Kept me moving from state to state. Well, I'm standing on a corner in Lafayette, state of Louisiana, wondering where the city bar to go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing inside a home. Along comes a young girl, Christmas. On Christmas Day, I said, good gracious, can this be my luck? If that's my prayer book, Lord, let us pray. Well, I'm standing on a corner of fire, state of Louisiana, wondering what a city boy could do. Getting in a conversation, maybe drinking a red wine, dance to the music of Cliff and Janine, the king of the bayou. Hey, toi. Well, that was your mother, that was your father, before you were born, dude, when life was great. And you are the burden of my generation. I sure do love you, let's get that straight. Well, I'm standing on a corner of Lafayette, across the street from the public, heading down to the Lone Star Cafe. Maybe get a little conversation, drink a little red wine, standing in the shadow of Clifton Chenier, dancing the night away. Thank you.